Pajeú do sertão pernambucano. A comarca Vila Bela, mais de cento e tantos anos, nasceu o mito da história do nosso chão brasileiro. Virgulino Lampião era o rei dos cangaceiros. A mando de fazendeiros, nas mãos dos policiais, aos 5 anos de idade, assassinaram seus pais. Fez a justiça no punho, a lei era o seu laço, conhecido Lampião, o grande rei do cangaço. Cresceu com ódio no peito, não apagou da lembrança a triste cena da morte dos seus pais na sua infância. Dotado de valentia, jurou de fazer vingança, e aos 20 e poucos anos começaram as matanças. Variou noite no tiro, manchou de sangue o sertão, o povo todo temia a chegada do Lampião. Fez a justiça no punho, a lei era o seu laço, conhecido Lampião, o grande rei do cangaço. As catingas, bandido idolatrado, muito bom estrategista, não era capturado, perseguido e temido, espalhou medo e terror. Mas como tudo se acaba, o Lampião se apagou. Lá na gruta do Angico fez seu pouso derradeiro, no sertão alagoano morre o rei dos cangaceiros. Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço, conhecido Lampião, o grande rei do cangaço. Fez a justiça no punho, a lei era o seu aço, conhecido Lampião, o grande rei do cangaço.